nas Babetes, nem Domingas, nem Chica, nem Teresa de Benjó, nem Drão, nem Flora do Baiano Gil, nem Ana, nem Luísa do Maior. Já não homenageio Januária, Joana, Ana, Bárbara de Chico, nem Yoko, a Nipônica de Leno, nem a Cabocla de Tinoco de Tonico, nem a Tigresa, nem a Vera Gata, nem a Branquinha de Caetano, nem mesmo a linda Flor de Luiz Gonzaga, Rosinha do Sertão Pernambucano, nem Risoflora, Flor de Chico Sainz, nenhuma continua nos meus planos, nem Cátia Flávia de Fausto Fawcett, nem Ana Júlia do Los Hermanos. Só você, hoje eu canto só você. Só você, que eu quero porque quero porque. Não canto de Melô, Pérola Negra, de Brown e Herbert, nem uma brasileira, de Ari, nem a Baiana, nem Maria, nem a Iaia, também nem a Faceira, de Dorival, nem Dora, nem Marina, nem a Morina de Itapuã, Divina Garota de Ipanema, nem Iracema de Adonirã, de Jackson do Pandeiro, nem Cremilda, de Michael Jackson, nem a Billie Jean, de Jimi Hendrix, nem a Dulce Angel, nem Angela, nem Lígia de Jobim, nem Lia, Lili Brown, nem Beatriz, das 12 deusas de Edu e Chico, até das 30 leilas de Donato e da Leila de Clepto Abdico. Só você, canto e toco só você. Só você, que nem você ninguém mais pode haver. Nem a namoradinha de um amigo, e nem a amada amante de Roberto, e nem Michel Mabel do Bitopô, nem Isabel Bebel de João Gilberto, e nem Bebê La Femme de Sergansburg, nem de Totó na Mala Femená, nem a Yaya de Zeca Pagodinho, nem a mulata mulatinha de Lala, e nem a carioca de Vinícius, e nem a tropicana de Alceu, e nem a escurinha de Geraldo, e nem a pastorinha de Noel, e nem a namorada de Carlinhos, e nem a superstar do Tremendão, e nem a malaguinha de Lecona, e nem a popozuda do Tigrão. Só você, hoje elejo e elogio, só você. Só você, que nem você não há nem quem nem quem. De Haroldo Lobo com Wilson Batista, de Mário Lago e Ataúfo Alves, não canto nem Emília nem Amélia, nenhuma tem meus vivas e meus salves, e nem ex do Stone Mick Jagger, e nem Roxanne do Sting do Police, e nem a mina do Mamonadinho, e nem as mina pá do Mano X. Loura de Eve, Loura Del Chan, Loura de Gabriel Pensador, Laura de Mercê, Laura de Braguinha, Laura de Daniel Trovador, Ana do Rei, Ana do Djavan, Ana do Outro Rei ou do Baião, nenhuma delas hoje cantarei, só outra reina no meu coração. Só você, rainha que é só você. Só você, a musa dentre as musas já sei. Surgisse uma moça dessa que se com seus dotes e seus dons inspiram parte dos compositores na arte das palavras e dos sons, tal como Madeleine de Jacques Brel, ou como Madalena de Martinho, ou Maybelline a Sixteen de Chuck Berry, ou a manequim do time do Paulinho, ou como de Caim a moça prosa e a musa inspiradora Doralice. Se me surgisse uma moça dessas, confesso que eu talvez não resistisse, mas veja bem, meu bem, minha querida, isso seria só por uma vez só em toda a minha vida, ou talvez duas, mas não mais que três. Só você, mais que tudo é só você. Só você, as coisas mais queridas, você é. Você pra mim é o sol da minha noite, é como a rosa luz de Pixinguinha, é como estrela pura parecida, a estrela refúgio do poetinha. Você é a flor, é como a nuvem calma no céu da alma de Luiz Vieira. Você é como a luz do sol da vida. De Stevie Wonder, ó minha parceira, você é pra mim o meu amor. Crescendo como um mato em campos vastos, mais que a gatinha pra Erasmo Carlos, mais que a cigana pra Ronaldo Bastos, mais que a divina drama pra Cartola, que a dona para Ventador Bernard, que a Honey Baby para o Wallace Salomão, e a Fanny Valentine para Lawrence Hart. Só você, mais que tudo e todas, é só você. Só você, que é todas elas juntas num só ser. E só você, mais que tudo e todas, é só você. Só você, que é todas elas juntas num só ser.